cama antes de adormecer. E todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perder. Nem as madrugadas em que se amavam. Quero sentir seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava enquanto estava longe, e deixar que amanhã juntos nos encontre, e que possa ser vida o que já sonhou. Se acabem os segredos e que se aumente os desejos. E assim, enquanto eu te vejo, que mude o destino por um minuto. Que meu corpo encontre que só eu sei. Já não há razão pra não ser pra sempre. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinha mesmo um pouco. Esse pouco me deixa cada vez mais louca. E que se acabe o segredo. E que se aumente os desejos. Que só eu sei.